Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos. Aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. Tudo em mim faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé. Revela quem é. Dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei.